Panorama Agrícola para 1º de agosto de 2013, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Quinta-feira de lua minguante, 1º de agosto de 2013, está no ar o Panorama Agrícola. Na mesa de som comigo está o Márcio Peixe, nas gravações o Eduardo Maia. O ditado de hoje é: um bom remédio é ter pensamentos alegres. Na entrevista de hoje do Panorama Agrícola, uma história um tanto curiosa, de um marceneiro que virou produtor rural com a ajuda do Pronaf. E no Panorama Regional, Chicão de Lages fala sobre curso para jovens rurais. Acompanhe o Panorama Agrícola na internet, no site do Governo do Estado, no site da EPAGRE e no portal Dia de Campo. Ligue 48-3665-5359 e deixe o seu recado. Uma dica que pode mudar o seu dia. Na dica de hoje, tome banhos curtos, mantenha o chuveiro fechado enquanto se ensaboa. Ao escovar os dentes, feche a torneira. E ao se barbear também, economize água. É hora das notícias. Para estimular a produção da agricultura familiar e aumentar a oferta de alimentos, o Conselho Monetário Nacional aprovou, com um acréscimo superior a 10% do custo de produção, os preços de garantia para 49 produtos amparados pelo Programa de Garantia de Preços para a Agricultura Familiar. A ideia é aumentar a oferta de alimentos, diminuindo também os riscos da inflação. O Programa de Garantia de Preços para a Agricultura Familiar assegura a remuneração dos custos de produção aos agricultores familiares financiados pelo Pronaf, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. O programa dá aos agricultores familiares desconto no momento de pagar seus financiamentos de custeio e investimento. O valor do abono é concedido nos casos em que o valor de mercado do produto financiado está abaixo do preço de garantia. O agricultor tem esse desconto de maneira automática em seu pagamento, ou seja, não precisa pedir ao banco. O bônus do programa é calculado todo mês pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, e divulgado pela Secretaria de Agricultura Familiar do MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Existe um limite anual de R$ 7.000 por beneficiário. E estão inclusos no Programa de Garantia de Preços para a Agricultura Familiar os seguintes produtos: abacaxi, amendoim, arroz em casca natural, batata, banana, batata doce, cará, inhame, cebola, feijão, laranja, maçã, maracujá, milho, pimenta do reino, raiz de mandioca, tangerina, tomate e uva. Quer saborear um café, um bom café colonial sem glúten? Celíacos e amigos podem participar do Café Colonial Delícias Artesanais, que tem a Celbra Santa Catarina como apoiadores. Vai ser no dia 18 de agosto, na APAER, aqui em Florianópolis, Associação de Funcionários da IPAGRE. Informações pelo telefone 9927-9172-8475-8591 e também pelo telefone 3665-5030. Café colonial sem glúten. O glúten é uma proteína que está presente em alguns farináceos, como trigo, aveia, malte e também cevada. Fique ligado no Panorama Regional. Curso para jovens rurais. Jovens rurais dos municípios de Bom Jardim da Serra, São Joaquim e Urupema participaram da alternância do curso de liderança, gestão e empreendedorismo para jovens rurais da região do sul catarinense no Centro de Treinamento de São Joaquim, o CETREJO. A ocupação rural no Brasil é de 29 milhões de pessoas, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, divulgado então pelo IBGE. A base de dados é ainda do ano de 2011, mostrando que a população residente no campo representa 15% do total da população do país. A grande preocupação está na sucessão familiar, onde muitos pais ficam sozinhos na propriedade rural e não conseguem expandir as suas atividades. A expectativa das lideranças regionais e especialmente dos jovens rurais começa então a ser atendida pela EPAGRE e pelo programa SC Rural de Santa Catarina, cumprindo assim todos os objetivos técnicos, gerenciais, sociais, além de abrir oportunidades para definir um projeto de vida, quando atividade profissional que cada um quer e vai exercer quando assumirem definitivamente as suas propriedades rurais, ter o seu próprio negócio. O referido curso tem como foco para essa região a fruticultura de clima temperado, mas serão trabalhados todos os eixos temáticos: social, ambiental, econômico e tecnológico. O mesmo será realizado em 8 alternâncias, com duração de 24 horas por alternância. Durante todo o ano, então, esses jovens rurais serão capacitados. Hamilton Weber Xavier, Chicão Epagre, região de Lages, para o programa Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. No programa de hoje você conhece a história de Edson Daniel, de marceneiro acidentado a produtor rural bem-sucedido, com o apoio do PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Então, começou por acaso. Faz uns 12 anos que eu sofri um acidente, que não estava contando para o senhor, de carro. Fiquei afastado um pouquinho do emprego, do que eu tinha. Daí comecei, assim, para ter uma renda extra, porque eu não podia trabalhar. E logo após eu me afastei e voltei ao trabalho e eu achei a renda das plantas mais viável do que eu fazia antes. E comecei como um pequenininho produtor. Hoje, graças a Deus, eu e minha família, a gente consegue sobreviver das plantas. E graças a Deus é um ramo que eu estou gostando de trabalhar com ele e estamos conseguindo sobreviver disso. Você recentemente fez uma adesão ao PRONAF. O que, que adquiriu com o PRONAF? Eu adquiri um caminhão. A nossa propriedade tinha uma deficiência de transporte e com o PRONAF, graças a Deus, eu consegui comprar um caminhão e hoje a empresa está crescendo com a adesão do caminhão. Bem, aqui em Corupá mais plantas tropicais e subtropicais, mas vocês também arrendam áreas aqui no Planalto Norte? Então, a gente arrendou umas áreas onde é que o frio é mais intenso, porque existe uma variedade enorme de plantas, algumas que se adaptam mais ao calor e outras ao frio. Motivo da gente ter arrendado propriedades onde o frio é mais intenso pela variedade das plantas, né? Variedades que crescem melhor no frio, então é a forma que a gente encontrou para aumentar a nossa fonte de renda. Falando, Daniel, em fonte de renda, qual é o carro-chefe da empresa? Hoje nós temos três principais plantas. Aqui é o Bodocarpus, que é usado para cerca-viva. Temos o Buchinho e uma planta nova, que é o Dasilírio, que está bem recente no mercado. É uma planta pouco conhecida, mas ela está entrando com uma boa aceitação no mercado. E nós, como sendo um dos poucos produtores, a gente está com uma expectativa muito boa em cima dessa planta. Ela vem da parte desértica do México. É uma planta que não necessita de muita irrigação, e ela é bem resistente, e é um dos motivos que ela é boa até comercialmente, porque o pessoal, hoje em dia, quanto menos manutenção, melhor. E e é uma planta que não exige manutenção. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola entrevista com o produtor de plantas ornamentais de Corupá, Edson Daniel. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.